rouba a cena, quer escrever o filme inteiro. E eu subi os letreiros, cê vai sacar os sinais. Mas é fúria, cada ato, até os créditos finais. Eu não dominava todas as bolas na quadra, mas se pá, levava jeito pra dominar a quadrada. Sorte que a sorte deu sorte pra essa criança azarada. Eu dominei o mic no peito, pra sair com essas rajadas. O mundo oferece o mínimo ao menor, e os mimos pros piores. Cê é obrigado a ser duas vezes melhor pra ser alguém na vida. Tendo inspiro nos rachiches, mas sem crise. Lá atrás só foi Rashid me inspirando nas batidas. O rap salva a vida, rap mudou minha vida. Superman do brasa, mas nas casas crianças tem kryptonita. E quanta história bonita, não se apagou por um cap. E quanta vida perdida, não se encontrou pelo rap. Se cheira coca com a caneta, só escreve sobre farinha. Eu tento ser luz aos meus manos enquanto escrevo minhas linhas. MCs de pouca ação, hoje tem muita munição. Fora assim, já disse, ainda sou de coração. Sei que eu não posso ser muito, tô longe de ser exemplo. Mas se eu fiz você acreditar em si por uma fração de tempo, mano, valeu a pena. Cada segundo nesse mundo, mano, valeu a pena, valeu a pena. Cada segundo nesse mundo, mano, valeu a pena, valeu a pena. Cada segundo nesse mundo, mano. Sigo calculando passo a passo, bro. Cima são sua parte do show. Revés o modo fast e o modo slow. No flow, suave se tu. Sigo calculando passo a passo, bro. Cima são sua parte do show. Revés o modo fast e o modo slow. No flow, suave se tu.